Você está ouvindo a Rádio Colmeia. ZYJ 250. Em ondas médias, 650 kHz. Fonte geradora de informação, cultura e entretenimento. Rádio Colmeia de Cascavel. A rádio da família. Chega de sentir dor.